Outro significado, é terceiro, né? Uperetes, no grego. Uperetes significa remador. Diga seu irmão, você é um remador. Nossa, servir no ministério também é remar, então? É isso mesmo. Só que não é qualquer remador, né, Neto? É aquele remador, essa palavra significa aqueles remadores nas antigas embarcações que eram escravos mesmo. E eles eram colocados lá na última galeria. É esse o significado do remador. Esse é o significado do ministério. Ele não é visto, ele não é reconhecido, ninguém vai lá. Glória a Deus pela vida de vocês, senão esse barco não andava, né? Pode ter certeza que ninguém faz isso. Até porque normalmente era lá mesmo que eles faziam todas as necessidades deles, né? A gente uma hora pode ir um pouco mais a fundo. Tem uma palavra do pastor José que vai bem a fundo nesse significado aqui. Como nós estamos falando de todos, não dá para a gente ficar muito tempo aqui. Mas eu queria falar de três coisas que nos ensinam muito sobre esse negócio de ser remador. Mas todo mundo entendeu até aqui que remador é o escravo que fica lá no último porão. É o que faz a embarcação andar. Uma coisa de ser remador é que isso ensina que nós dependemos uns dos outros. Então, não pode parar de remar. Isso mostra que nós dependemos uns dos outros. Significa, meu irmão, que se você parar de remar, vai sobrecarregar. Então, a coisa depende muito de você aqui. É um engano a gente dizer assim, né? A gente diz isso. Ah, o ministério, as coisas continuam. Realmente, continua. Mas sobrecarrega. Tem todo um trabalho de transição. Você deixa um negócio na mão, alguém tem que correr atrás do prejuízo. E é o que mais acontece hoje. As pessoas hoje largam o ministério por qualquer coisa. Estou desanimado, estou triste. O pastor me chamou a atenção. O neto foi duro comigo. Parei de remar, né? Como se a gente tivesse esse luxo de poder escolher parar de remar. Engraçado que a gente não pode, né, Neto? Né, pastor Alencar? Eu não posso me dar esse luxo. Imaginou eu chegar aqui um domingo para vocês? Cansei de remar. Continuem vocês agora. Eu vou seguir minha vida. Vou ser consultor de informática. Eu posso me dar esse luxo? Ah, pastor, porque você é um pastor da igreja, né? Não é porque eu levo o meu chamado a sério mesmo. Porque tem muitos que desistem. Mas nós não nos damos o luxo. Porque para nós não é só um prazer servir a Deus. É um dever. É uma santa responsabilidade servir a Deus. Então diga para o sermão aí. Somos dependentes uns dos outros. Imagina se três do lado direito, tem cinco remando. Três do lado direito param. O que vai acontecer? Fala para o seu irmão assim, olha nos olhos dele e fala assim, se você parar de remar, a gente perde o foco. Você já parou para pensar nisso? Que a gente pensa assim, né? Se eu parar de orar, se eu parar de buscar Deus, se eu parar de servir, não tem problema, a coisa vai continuar, né? Vai continuar, mas vai sair do rumo. Até colocar alguém no lugar. Até cobrir o buraco. É o que vai acontecer. Ou então vai ter que parar todo mundo, né? Às vezes a gente não analisa o peso. E olha, desculpa, eu sei que tem alguns aqui que são recém-casados, né? E entenda que nada disso aqui é indireta, gente. Mas quanta gente para por causa das coisas da vida que deveriam ser normais, né? A vida cristã continua, o ministério continua. Meu avô faleceu no sábado passado, eu literalmente coloquei o corpo dele no caixão. Mas a minha vida continua. Passei os meus dias de luto porque eu era... Foi o primeiro neto e o único homem neto homem da família. Então a gente era muito apegado. Foi uma perda que eu senti muito. Então eu fiz questão de colocar o corpinho dele lá. Mas isso é desculpa para eu parar? Eu tenho problemas na minha casa também. Mas isso é desculpa para eu parar? Se eu for parar por causa de filho, por causa de casamento, por causa de namoro, gente, então era melhor nem ter começado. E é o que Jesus fala, né? Faz bem as contas. Porque quem bota a mão no arado não pode olhar para trás. Então, a gente avisa muito sobre isso aqui no ministério. É isso que você quer? Porque nós estamos aqui para encarar esse negócio até o final. Amém, gente? Então, nós somos dependentes uns dos outros. Outra coisa, diga assim comigo, harmonia. É. Harmonia, fala assim comigo, harmonia. Quer dizer que todo mundo tem que remar junto ao mesmo tempo. Não adianta cada um ditar o seu ritmo aqui. Eu confesso que eu já caí nesse erro, Neto, muitas vezes. Em eu querer ditar um ritmo que não é o ritmo do ministério. Ou eu querer ditar um ritmo com os discípulos, com as pessoas que eu caminho, que não é o ritmo deles. E é muito fácil eu falar. Se eu tivesse no lugar do pastor Alencar, lá no ministério de ensino, eu faria de outro jeito, né? Se eu tivesse no lugar do Neto, na rede de jovens, eu faria de outro jeito. Mas não somos nós quem ditamos o ritmo. E a última coisa que eu queria falar aqui, dessa palavra, desse significado de servir. Nós falamos de dependência um dos outros, harmonia, que é remar juntos no mesmo ritmo. Mas o último e não menos importante é obediência. Todas essas galerias de remadores tinham um remador-chefe. E ele utilizava um tambor ou a voz para ditar o ritmo. Ou seja, a ordem vinha de fora. Isso significa que a gente não tem que ficar perguntando o porquê das remadas. Ou o porquê desse ritmo. Nossa, essa igreja tem atividade demais, por quê? Nossa, essa igreja não tem nada, por quê? Nós não estamos aqui para ditar o ritmo das remadas. Fala para o seu irmão assim, para de ir por quê, irmão? Ah, por que a rede de jovens é assim? Ah, por que essa igreja não cresce? Não somos nós quem ditamos o ritmo das remadas, você entende isso? Num plano mais alto aqui, né? Num plano mais panorâmico, vamos dizer assim, quem dita as remadas aqui é o Espírito Santo. É o Senhor. Mas quem que é o anjo da igreja aqui? Quem é o anjo dessa igreja? Pastor Ronaldo. Ou para os mais íntimos, Pastor Ronald McDonald. Né? E se ele falar para parar, meu filho, não pergunte o porquê. Ou se ele falar, vamos aí, vamos agarrar. Pega mais firme. Vamos pegar, não tem que questionar. Nós não estamos aqui para questionar nada. Nós estamos aqui para remar. Esse é um dos significados de ministério. Remar. Pergunta para o seu irmão aí. Você está aqui para servir? Então diga para ele. Então você está aqui para remar. Amém? Quarto. Leitorgos. Leitorgos. Essa palavra significa serviço profissional. Eita nós, hein? Serviço profissional. Essa palavra significa, ela é a que caracterizava o serviço que os sacerdotes realizavam. Se você lê Crônicas, um livro muito bom para você estudar, entender um pouco do serviço levítico, né? Principalmente dos sacerdotes, você vai perceber que eles eram peritos no que eles faziam. Quando a gente ouve, né? Concurso para perícia do não sei o que lá, né? O cara vai ser perito em... Como que é o nome daquela área lá, o Taylor, Juninho? Aquela do... Deu branco agora. Tipo perícia criminal, né? Mas tem a área de informática lá dentro, né? Esqueci, fugiu o nome agora. Análise forense. É isso? Que é isso? Essa é para aplaudir de pé, igreja. Aí é perito, hein? Top les, irmão. O que que é o perito, gente? O que que é perito? Fala pro seu irmão aí, que manja dos Paranauê. Mas vamos falar aqui da vida nossa, do dia a dia, né? Quando você fala em serviço profissional, o que que vem em mente? O que que vem em mente quando você fala em serviço profissional? Qualificação, o que mais? Hã? Alguém que estudou para isso, ele tem competência para fazer isso, né? Competência, o que mais? Capacidade, que eu acho que é competência e capacidade, né? São sinônimos. O que mais? Hã? Conhecimento. Qualidade. Serviço profissional você remete à qualidade, né, também. Perfeição. Quando você vai lá, leva numa funilaria e você fala assim, cara, não parece que esse carro foi batido aqui, né? Porque o negócio foi feito com perfeição. Não só passou um batom daquele jeito, né? Responsabilidade. Uma empresa que faz um serviço profissional é uma empresa responsável, né? Se acontece algum dano, ela se responsabiliza. Então, a gente rapidamente remete a essas coisas, né? Se você precisa de um serviço hidráulico na sua casa lá. Mas uma coisa séria, né? Não é só trocar um sifão lá. É um negócio lá dentro, lá da tubulação da sua casa, né? Agora teve uma época que você precisou mexer lá, né, Neto? No banheiro de baixo ali, né? Aí quebra tudo que foi feito. Mas se você quer que fique um negócio bem feito, você vai chamar o mexilhão lá? O curioso? É isso que você chama? Quando eu estava com o Palio, que era do meu sogro, ele começou a bater as válvulas, né? Aí acho que foi até o Dino que falou, né? Leva-se, acho que vai precisar fazer retífica no cabeçote. Aí fui lá. Aí levei num cara que era um mecânico, mas não era retífica. E aí, você mexe com o motor? Mexo. Né? Ele, resumindo, né, eu gastei, acho que foi 200 ou 300 reais, não foi feito nada, e eu tive que gastar 700 numa retífica. Então, quando você não tem um serviço profissional, você tem prejuízo. Às vezes financeiro, às vezes o serviço fica mal feito. Com certeza você não contrataria um curioso se você gostaria de um negócio bem feito. Isso fala muito de nós oferecermos o nosso melhor. O nosso melhor a Deus. Vocês entendem isso, gente? Amém? Amém, gente? Qual músico não gosta de um bom instrumento importado, né? Você pega aqui o violão da igreja. É um Taylor, embora eu acho que ele não tá do jeito ideal, não tá produzindo o som que é característico dele mesmo. Mas é um instrumento caro, né? A gente trouxe uma bateria de fora, uma bateria que custou um bom dinheiro. Só que qual que é o resultado? É perfeição, você escuta um negócio com perfeição. Várias pessoas já chegaram para mim, cara, a gente tá passando para entrar na igreja, eu pensei que era CD, principalmente pessoas de fora, né? Escuta a bateria, pensa que é CD. Porque um negócio foi feito com perfeição, né? Agora, isso que é o engraçado. Olha aqui para mim. A gente vê muitos músicos, dançarinos, ministros, né? Eles fazem sempre as reivindicações para os pastores, né? Precisa melhorar o equipamento de som, precisa melhorar os instrumentos, precisa melhorar a estrutura dessa igreja, né? Mas eu pergunto para vocês, e nós? Nós somos do instrumento importado ou Xing Ling? Que custou lá 100 reais. Porque na hora de tocar a gente quer o melhor, né? Igual eu brinquei com o Neto, na hora que eu tava subindo, eu falei, Netão, só nos brinquedinhos, né? E ele tá ali caprichando no setzinho de pedal. Às vezes você prefere esperar um pouco para comprar um pedal melhor, né? Do que pôr um mais fuleirinho e você perder qualidade. Mas pense que essa palavra aqui não tem a ver com os instrumentos que a gente usa. Essa palavra aqui está se referindo ao nosso serviço. O nosso serviço tem que ser profissional na casa de Deus. Como eu gostaria de ter ouvido um amém, né? O máximo que eu vi foi até fazer assim. Então, obrigado. Valeu. Então, diga para o seu irmão aí, o mínimo que se espera de você, meu querido. Fala assim para ele, leitor goss. Serviço profissional. Você quer tocar na TD30 da Roland, né? Mas e você é uma TD30 nas mãos de Deus? Você quer tocar no Taylor, mas você é um Taylor na mão de Deus? Você pode dizer melhor isso pra gente, né? Vou falar do Korg, que eu não gosto do Korg. Kurzweil. Vocês estão entendendo, gente? Gente, quantas e quantas vezes eu já não ouvi aqui. Nossa, podia melhorar, né, o aspecto da igreja. Podia fazer isso, podia fazer aquilo outro. Geralmente as pessoas que falam isso são as que menos fazem. Porque quem é comprometido, põe a mão na massa mesmo, pensa assim, não, o negócio está desse jeito aqui, mas dá para melhorar muito. E eu falo para vocês, só com a nossa mão de obra aqui, se a gente colocasse mais a mão no bolso, a mão na massa, daria para isso aqui ficar muito melhor, gente. Mas hoje, essa onda de achar que, ah, isso aqui não é igreja, isso aqui não é a casa de Deus, igreja sou eu, né? Isenta a gente da responsabilidade de pôr a mão na massa. E tem uns que vão mais longe, né? Olha um púlpito desse aqui, né? O pastor deve ter pagado o olho da cara num negócio desse, né, Dri? Não sei se o pastor falou domingo aqui que foi doação. Ele comentou. É importante, né? Tem que lembrar ele. Senão tem gente que sai da igreja que... Olha o que estão fazendo com o meu dízimo aqui. Eu pago o meu dízimo para comprar púlpito chique, né? Quem dera se tudo fosse nesse nível aqui, ó, né? Mas não para nós. Não para a gente dizer, ó, somos uma igreja da elite. Mas para dizer, Senhor, nós te damos o nosso melhor aqui, né? Quando nós tocamos nossos acordes. Sabe, pense agora você como um ministro. Eu estou falando tanto no plano natural, a sua técnica musical, a sua técnica vocal, a sua técnica na dança. Embora nós não enfatizamos aqui, ah, o negócio tem que ser técnico aqui, mas nós temos que fazer o nosso melhor. Dentro da nossa condição, dentro da nossa capacidade, e procurar nos aperfeiçoar. Mas mais do que isso, nós temos que ser profissional no quesito vida com Deus. É subir aqui e ter o que ministrar para as pessoas. E nós não falamos pouco disso aqui, né, gente? Subir aqui e ter o que oferecer para as pessoas. Quando você está aqui, as pessoas estão bebendo da sua vida. Elas estão se alimentando do que você tem. Pergunta para o seu irmão, e o que você tem? Pergunte para o seu irmão, que tipo de instrumento você é? Importado, nacional ou Xing Ling? A gente percebe no violão é uma coisa que acontece muito isso, né? Que o violão depende muito da pegada. Dependendo do jeito que você tocar esse violão, você pode fazer ele parecer um tonante. Ou você pode fazer, mesmo ele não estando na melhor condição dele, você pode tirar um som bonito dele. Depende de quem toca. Mas olha aqui para mim. Será que Deus tem condição de usar você em alto nível? Extrair o melhor de você aqui? Isso significa leitor goss. Serviço profissional a Deus. Era o que os sacerdotes faziam. Nós falamos aqui, nós comentamos, talvez na primeira ou na segunda ministração, né? Que o levita era preparado por pelo menos 5 anos para o serviço. Pelo menos. Tem gente que sai da igreja porque ficou 5 meses, né? Participando do ensaio. Quinto. Diga assim comigo, doulos. D-O-U-L-O-S. Doulos. Sabe o que significa isso? Trabalho escravo. Pastor, achei que os últimos ia melhorar um pouquinho, né? Trabalho escravo. Você está com a Bíblia aberta aí em Romanos 1? Quem não tiver, só acompanha com a gente. Olha como Paulo começa aqui essa carta dele. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa é a mesma palavra doulos, significa escravo. Chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo era filho de Deus ou não? Era filho, tinha herança, tinha direitos. Mas ele se considerava servo, escravo. Diga aí para o seu irmão, se considere escravo, meu irmão. Nós não estamos aqui, gente, para ter o nosso ego massageado. Esses dias eu brinquei, passei aqui, estava tendo um ensaio da dança, né? Aí a gente brincou aqui. O pessoal pegou no meu pé porque a câmera fica centralizada e não pega o pessoal da dança, né? Aí eu falei assim, então vocês estão querendo aparecer, é isso? Mas na brincadeira, né? Quando a gente tiver, né, mais câmeras, dá para extrair melhor isso, porque eu acho legal, né? Mas eu tenho até falado pro pessoal que fica ali, centralize quem está ministrando, né? Mas realmente, gente, nós não estamos aqui para ter reconhecimento de ninguém. Amém? Nós não estamos aqui para buscar elogio. Não estamos aqui para receber aplauso das pessoas. Essa história de aqui não reconhece o meu trabalho, eu vou para outro lugar. Então vá, meu querido. Quem sabe você acha um lugar lá que o pessoal valorize o seu trabalho, né? Aqui a gente não dá muito valor mesmo, não. Porque pro ego isso é muito bom, né? Nossa, irmão, você toca bem, hein, irmão. Coisa linda, irmãozão, né? Top les esse cara tocando. Para quem precisa do ego massageado, isso é muito bom. Mas para nós que temos o ego crucificado, pergunta aí pro seu irmão, seu ego tá crucificado, né, irmão? Como é que tá o ego aí? A gente brincava muito assim antigamente, né? Quando a pessoa começava a falar demais dela mesma, a gente vinha assim do lado. Puff, né? Desincha aí um pouco, irmão, tá? Tá inchando demais, né? Vai um pouquinho para frente em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Lá no final do capítulo 15, versículo 58. A mesinha ficou chique 10, hein, Dri? 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nos momentos difíceis no meu ministério, é nesse texto que eu me apego, que eu sei que não é vão. Porque eu falei aqui da questão de não ser reconhecido, mas às vezes o problema é que às vezes a gente não é só não reconhecido. Algumas vezes você vai ser até criticado mesmo. Algumas vezes você vai ser injustiçado. Tudo isso é parte do tratar de Deus com a gente, né? Às vezes você faz e você não só não é reconhecido. Às vezes alguém pode chegar para você e falar, irmão, mas você também não chega junto? Aí você fala, pô, mas eu... mais ainda, né? Ô, irmão, você precisa ter mais compromisso, né? De que jeito? Só se eu morar aqui agora, né? Algumas vezes você vai passar por alguns tipos de injustiças, né? Entre aspas. Mas nós precisamos ser firmes e constantes. Diga assim comigo, firmes e constantes. Se alguma etapa da minha vida, alguma crise, alguma dificuldade me fizer pender para o lado, desanimar, então eu não estou sendo firme e constante. Em outras palavras, eu posso estar capengando, né? A única situação em que a gente orienta a pessoa a parar é em situação de pecado. Por quê? Porque esse é um lugar de ministrar as vidas, né? Então, se uma pessoa precisa de restauração na vida dela, então ela precisa sentar ali e ser alimentada. Vocês entendem esse processo? Que é o processo da disciplina bíblica. Ela é afastada do ministério, mas não isenta ela das responsabilidades. Ela tem que continuar aqui participando. Isso acontece muito também. Às vezes uma pessoa está numa situação de pecado na vida dela, então a gente fala, olha, você vai continuar fazendo tudo normal, você só não vai ministrar. Aí a pessoa some. Não, não mudou nada. Você só não está ministrando. Só isso. Salvo isso, ou por uma direção de Deus, como também acontece. Uma pessoa pode chegar, olha, Deus está falando comigo, eu preciso buscar mais. Mas fora isso, gente, desânimo é motivo? Falta de tempo é motivo? Não, falta de tempo é uma questão de se organizar. Desânimo é motivo? Não, desânimo é falta de orar. Você já viu a pessoa falar assim, cara, eu oro o dia inteiro, mas eu estou desanimado. Alguém já ouviu isso? Você nunca vai ouvir isso. Eu já ouvi assim, né? Cara, eu oro o dia inteiro. Mas quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Aí é normal, aí está dentro do normal. Mais perseguição acontece, mais tratamento, aí é normal. Aí você está no caminho certinho da vida cristã. Perseguição, sofrimento, moldar do seu caráter, isso é normal. Agora, estou desanimando, estou querendo parar. Não, esses sentimentos até vêm, mas eles não ditam ritmo na nossa vida. Se um desânimo tem poder de fazer você diminuir o ritmo até parar, e você não está buscando a Deus, orando o suficiente, diga para o seu irmão aí, fortaleça o seu espírito, irmão. Amém? Provérbios capítulo 27. Provérbios capítulo 27. Desculpem. Provérbios 27, 21. Eu vou ler aqui na minha versão, se alguém tiver uma versão diferente, aí vamos ler também. Provérbios 27, 21. Como o crisol é para a prata e o ferro para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores. Alguém tem versão diferente aí para compartilhar com a gente? Leia aí, Vi. Hã? Como que é? A sua, Fê, tá assim também? Como o crisol é para a prata e como que está na sua Bíblia? Não, mas aí está igual a minha. Forno para o ouro. De todos está o crisol para a prata e forno para o ouro? Está igual, né? Hã? Eu li ferro? Perdão, gente. Assim o homem é provado pelos louvores. Então nós não estamos aqui para receber elogio, para receber aplauso. Mas é neles é que Deus prova você. É na hora exatamente deles em que é provado o seu caráter. E por último, que eu acho muito interessante, latreia. O sexto significado, latreia. L-A-T-R-E-I-A. Sabe o que significa isso? Diga assim comigo, adoração. Servir, diga comigo, servir é adoração. Não existe maior adoração do que essa. Servir. Como que eu sirvo? Diga assim para o seu irmão, fazendo a vontade de Deus. Como que eu faço a vontade de Deus? Aonde está explícita a vontade de Deus? Diga na palavra de Deus. Eu já disse isso aqui nas primeiras ministrações, eu queria reforçar isso com vocês hoje. O ministro, além de servo, Ele deve ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. O ano passado nós fizemos um desafio. Ergue a mão. Quem cumpriu esse desafio de ler a Bíblia toda? Ergue a mão assim para eu ver. Ergue bem alto. Poucos, né? Mas glória a Deus que alguns aceitaram o desafio. Veja, nós estamos em final de julho, né? Hoje é 27. Você consegue ler. Nesses últimos 6 meses do ano, você ainda consegue ler a Bíblia confortavelmente, a Bíblia inteira. Mas o ministro, para ele servir direito, dentro de todos esses significados que nós falamos hoje aqui, ele precisa conhecer a palavra. Ele precisa conhecer a vontade de Deus. Perguntei para o seu irmão, você conhece a vontade de Deus para você, irmão? Pergunta para outro irmão aí também, você conhece? Ah, a vontade de Deus é que eu toque para ele. Pode ter certeza que não é isso não. Até faz parte, mas... Sede santos como eu sou santo. Faz parte da vontade de Deus. Exalar o bom perfume de Cristo, que significa, em outras palavras, mostrar o caráter de Cristo para as outras pessoas. Isso faz parte da vontade de Deus para nós. Amém? Produzir o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito, gente? O Neto pregou isso aqui em o quê? Umas 4 ou 5 mensagens, né, Neto? Amor, paz, alegria, fé, mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade, bondade, né? Faltou bondade. Tudo isso é o fruto do Espírito. Faz parte da vontade de Deus para nós. O que mais que faz parte da vontade de Deus para você? Ter uma vida de oração. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a mente de Deus, ter uma vida de louvor e adoração, servir uns aos outros, considerar o outro superior a si mesmo. Quantas coisas a gente não poderia falar aqui? Falar do amor de Jesus para as pessoas, fazer discípulos de Jesus. Oh, o meu chamado é para a igreja local, né? Meu chamado é para orar, meu chamado... Nosso chamado, gente, é cumprir a vontade de Deus que está escrita aqui. Ó. Nós não podemos ser adoradores que adoram só no púlpito. Amém? Servir a Deus é servir. De que forma, gente? As necessidades dos irmãos, as necessidades da igreja, dos seus familiares. Tem pessoas que usam até a desculpa de servir a Deus e abandonam em casa. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior que o descrente e negou a fé. Diga para o seu irmão aí, cuida dos seus. Cuida do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Cuida dos seus parentes. Para nós fecharmos aqui, tem duas palavras no grego que significa adoração. A primeira é proskuneo, que é literalmente se prostrar. Não só um prostrar do corpo, mas um prostrar do coração. E a outra palavra, que também significa adoração, é latruo, que vem exatamente dessa palavra, latreia. É a nossa última palavrinha de servir, né? Latruo vem de latreia, que significa serviço. Então você vê que serviço está embutido em adoração. Uma pessoa que sobe, canta e faz cara de adorador aqui, mas quando desce não serve, não está adorando. Uma pessoa que canta, toca, dança, mas vê as necessidades da igreja, vê as necessidades das pessoas e fecha os olhos para isso, Não é um adorador. Eu espero que o Senhor tenha falado com você essa manhã. Amém?